www.andressedesmoral.com.br. Mais um sucesso, hein? Menino, estiga dessa danada, movimenta e vem por cima, vai sentando, vem rebolando, vai, vai sentando, vem rebolando. Estiga dessa danada, movimenta e vem por cima, vai sentando, vai rebolando, vai, vai sentando, vai rebolando, vai sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando esse popô. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando esse popô no chão. Vai, vai, sentadão. Olha o movimento que ela faz. Vai, vai, vai. Na mala moleza, no beat ela sempre representa. E senta, senta, vai. Produções, isso é a turma do cangaceiro, repertório atualizado. Mais um sucesso, hein? Estiga dessa danada, movimenta e vem por cima, vai sentando, vem rebolando, vai, vai sentando, vem rebolando. Estiga dessa danada, movimenta e vem por cima, vai sentando, vai rebolando, vai, vai sentando, vai rebolando, vai sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando esse popô. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando esse popô no chão. Vai, vai, sentadão. Olha o movimento que ela faz. Vai, vai. Na mala moleza, no beat ela sempre representa. E senta, senta, ah. Olha o celular do Lampião. Contato para show é o 739-8827-7749. Canga Produções.